fazendo o que por aqui? Tô indo em casa, tô na rua. Hã? Não sei perspectiva, não sei o que vai acontecer. Gosta da vida? Gosto. E do Brasil? Não. O país só tem corrupto. Vou gostar de um país desse, é pra ser um país melhor do mundo. Um país só de corrupto. Vamos ver bomba explodindo por todo canto por causa das injustiças dos poderosos que governam a cidade. Quer ser o que na vida? Trabalhador. Me dá licença pra chegar mais uma vez, tô aqui. Não vou mentir nem me omitir, jamais vou desistir. O rap é a voz daquele que não tem voz. Chegando na linha de frente, nós que somos é nós por nós. O sofrimento não ameniza, a ferida não cicatriza. O povo no esquecimento, ao relento, vivendo de brisa. Sempre com muita esperança que o mundo não vai melhorar. É só uma fase ruim. Quantos já ouvi falar, cê já parou pra pensar no que eu estou falando? Paz, justiça e liberdade a todo ser humano. A igualdade social, onde ela está? Tô procurando há muito tempo e não consigo encontrar. Também tô procurando a tal da felicidade. Na caminhada eu encontrei tristeza e muita maldade. Só quero a paz na terra, muito amor no coração. Meu rap é de protesto, disse eu não desisto não. Tem várias pedras no caminho pra nos derrubar. Vamos seguir sempre em frente, não vamos desanimar. E em defesa das quebradas em um só objetivo: falar somente a verdade e ser a voz dos excluídos. Tem várias pedras no caminho pra nos derrubar. Vamos seguir sempre em frente, não vamos desanimar. E em defesa das quebradas em um só objetivo: falar somente a verdade e ser a voz dos excluídos. Salve, salve. Presta muita atenção no que eu vou falar. Você só vai alcançar a vitória se você lutar. Nunca desista dos seus sonhos. Insista, persista, prossiga. Ei, sofredor, esse som é pra você. Para todas as quebradas, chegando pra somar, pra representar. Com vocês, meu parceiro, Daniel Ordem Própria. Pelo menos favorecido, obtém ser afronta. Onde becos e vielas não temem menos que a selva da Colômbia. Onde se faz do microfone mais nocivo que HK. Onde não é quantidade de tatuagem que faz o pó me julgar. Sei que por aí não é diferente, não é true. Eu tô sabendo que pode mudar os estados, fronteira. Mas não muda os venenos, até desistiria se eu não fosse do Ordem. Fosse louco por televisão, Zé Povinho e cantasse só por hobby. Esperança pros moleques, toma. Pode crer em Deus e sabedoria pra ter que sobreviver. Sentir na pele as agonias que o tempo não cicatriza. Sou da facção, sim, aquela que nunca desistia. Quem sofre por amor, infelizmente, mata por ódio. Naturalmente, onde sobe, sobe a dor. A retaliação é o mais óbvio. Mas peraí, não vim salvar, mas eu suponho como faz. O hábito que pratico bem, sendo correspondente da paz. Tem várias pedras no caminho pra nos derrubar. Vamos seguir sempre em frente, não vamos desanimar. Em defesa das quebradas, em um só objetivo: falar somente a verdade e ser a voz dos excluídos. Tem várias pedras no caminho pra nos derrubar. Vamos seguir sempre em frente, não vamos desanimar. Em defesa das quebradas, em um só objetivo: falar somente a verdade e ser a voz dos excluídos. Ninguém veio pra ser herói, sou a guerra, a tecla, a esfera, a célula, a favela que não espera. Vim pra bater de frente, não gelar na cena. Por isso faço a poesia de ataque contra o sistema. A primeira revolução é eterna, depois do barraco. A mente engatilhada é um exército armado. Quero que a paz não seja o tema de final do ano. Porque eu sei o cotidiano de cada mano que tá me escutando. Que tá me escutando.